três questões que estão no lugar de ídolos, ou três nomes de ídolos. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 12. 2 Reis, capítulo 12, diz: no sétimo ano de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Preste atenção, fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Tão somente não tiraram os altos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Irmão, parece um absurdo. Imagina se eu trouxer aqui, pastor Ezequiel, uma imagem desse tamanho, de uma dessas chamadas santas, e colocasse aqui na frente, e falasse: irmãos, não tem nada a ver, nós podemos ter essas imagens aqui. Obviamente, certamente que alguém ia se levantar e talvez chutar, e ia me mandar embora daqui. Não pode trazer esse pastor aqui, que absurdo, que heresia. É um absurdo pensar em nós termos um ídolo, um poste ídolo, um marco de adoração no nosso lugar de culto. Parece uma coisa absurda, impossível, pois é isso que o Senhor está dizendo. O povo fazia o que era reto ao Senhor, era uma igreja, ó, conhecida, tinha vídeos bonitos, tinha CDs maravilhosos, tinha reunido não sei quantos lá no largo do não sei aonde para gravar ao vivo, alguns livros lindos, best-sellers aí no Brasil. Uma igreja nota, olha, eu queria fazer parte daquela igreja, só não vou para aquela igreja porque é longe da minha casa, mas aquela igreja, ah, meu Deus. Eles eram essa igreja, faziam o que era reto aos olhos do Senhor. No entanto, não tiraram os postes ídolos. Havia no meio deles alguma coisa que eles falavam assim: não tem nada a ver. O Senhor está nos dizendo, primeiro, é possível no meio da igreja haver alguma coisa que é um poste, um ídolo, uma adoração a alguém que não o Senhor Jesus. Eu não sei o que é. Eu não sei o que pode haver na sua vida. Às vezes eu não sei nem o que há na minha. Podemos estar fazendo o que é reto aos olhos do Senhor e termos alguma coisa de idolatria. Um carro, uma roupa, um anel. Eu me lembro quando eu era adolescente, brigava com meu irmão porque ele não podia pegar na minha roupa. Pegava minha camisa. Minha camisa! De repente a camisa estava sendo idolatrada. É minha, só minha, é bonita, sou eu. Me empresta? Não, não empresto. Por que que não empresta? Por que que não divide? Às vezes porque está idolatrando alguma coisa. Gastei o ano inteiro, comprei o sapato, ainda estou pagando a prestação. Coisas, às vezes, tão fúteis que tomamos como ídolos na nossa vida. Às vezes, ídolos que ocupam o nosso tempo. Não, eu não posso, eu tenho um compromisso. Pastor, desculpa, eu não posso estar nesse projeto, eu tenho um compromisso. Às vezes, é fazer alguma coisa que nos interessa tanto, e aquilo é um ídolo. O Senhor está nos dizendo: é possível, filho, assim como com o meu povo lá, que vocês façam o que é reto aos meus olhos, mas ainda permaneçam com os postes ídolos no meio de vocês. Primeiro nomezinho de ídolo que o Senhor me fez mencionar nessa noite é idolatria. E se você continua lendo o texto, nós vamos descobrir que toda a terra estava estragada, havia estragos por toda a terra, deterioração por toda a terra, coisas feias estragadas por causa de idolatria. Eu me lembro que fui ministrar numa igreja, uma igreja famosa em louvor, conhecida como um referencial, e quando eu cheguei o som estava estragado, e eu fui tocar no teclado e as teclas estavam estragadas, e o teclado todo empoeirado, todo sujo, e o retorno, o irmão vinha e fincava e tirava o plug, e punha o plug e tirava o plug e não funcionava. Falei assim, Deus, tem alguma coisa errada aqui. E o Senhor foi me mostrando. E o Senhor me disse uma coisa: toda vez que você chegar num lugar e que as coisas estão estragadas, pode saber que eu já não sou mais o adorado. Tem algum ídolo no lugar, tem alguma coisa. A idolatria traz pobreza, sujeira e estrago. Eu me lembro que eu fui uma vez em Valadares e tem uma santa lá no alto de Valadares. Aí o Espírito de Deus falou comigo: entre aqui, tem um quarto debaixo da santa. Você não consegue entrar lá, só podridão, sujeira. Fui ministrar no Peru, em cada canto daqueles bairros pobres, miseráveis, tem nichos de santos. Em toda esquina. Aonde tem idolatria, tem pobreza. Tem coisas estragadas. E o Senhor fala aqui que lá naquela terra as coisas estavam estragadas. Senhor, tem alguma coisa estragada na minha vida? É porque tem alguma idolatria na minha vida. Me mostra o que é, Senhor. Eu não estou dizendo, irmão, que o seu carro vai estragar lá na esquina e você vai, tem pecado, tem idolatria. As coisas estragam, irmão. É normal. Se eu ligar o teclado no 220, vai estragar. Mas quando há um estado de estrago, de coisas sujas, de coisas mal cuidadas na minha vida. Fui visitar um irmão da igreja. Era meio-dia mais ou menos. Eu achei que era um horário bom para visitar, mas ele estava acordando. Eu achei estranho aquilo. Ele precisando de um emprego, mas meio-dia ele está acordando agora. E ele, a mãe dele me levou para o quarto dele. E ele teve que abrir a janela, porque estava ainda aquele cheiro de dormido. E ele precisava achar o disquete, que ele tinha que me mostrar as coisas. E ele procurou em todo lugar e não achava o disquete. Mas ele não abriu o armário para procurar. Ele procurou em todos os lugares, menos no armário. Uma hora não teve mais jeito. Ele teve que abrir o armário. E quando ele abriu o armário, caía cueca. Cueca limpa, cueca suja. Meia suja, meia limpa. Tudo bagunçado naquele jogado lá dentro. Caiu. Eu falei, irmão, deixa para lá, não preocupa não. Depois a gente vê o disquete. Não, deve estar por aqui. E achou o disquete. O Espírito Santo foi falando comigo. São reflexos de alguém que não me tem como único adorado. Alguma coisa está ocupando o meu lugar na vida dele. Por isso as coisas são bagunçadas à volta. Irmão, idolatria é um dos nomes, ou um desses deuses, desses ídolos que Deus quer tirar da nossa volta. Eu queria que você pensasse diante de Deus: Senhor, o que é que precisa ser retirado da minha vida? Eu sou um adorador, Senhor. Estão me chamando de adorador. Mas, Senhor, eu quero verdadeiramente descobrir se há algum poste ídolo à minha volta, na minha vida. Segundo nome, Números 22. Números capítulo 22, versículo 16. Começando do versículo 15: Balaque tornou a enviar outros príncipes, e em maior número e mais honrados que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram: assim diz Balaque, filho de Zipor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim esse povo. Respondeu Balaão ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora rogo-vos que também aqui fiqueis mais esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá ainda. O versículo 17 diz: porque grandemente te honrarei. Irmão, para você entender rapidamente, Balaque já tinha enviado uns emissários a Balaão. Disse assim: olha, nós queremos que você venha e amaldiçoe o povo de Israel. De jeito nenhum. Eu vou consultar a Deus. Deus, é para fazer isso? Deus disse para ele: não. Foram embora. Daí um tempo voltaram de novo: olha, Balaão, Balaque quer muito que você vá. Balaão, Balaque quer demais. Olha, o rei está te chamando. Balaão já sabia que Deus não queria. E Balaão disse: você acha que eu vou fazer alguma coisa, pequena ou grande, sem ouvir o meu Deus? Claro que não, Deus já falou que não. Aí aqueles príncipes disseram: Balaão, Balaque vai te honrar grandemente. Ó, fiquem essa noite, Eu vou consultar o Senhor. E consultou o Senhor. O Senhor deixou ele ir e ensinou a lição que tinha que ensinar. Mas para nós aqui hoje, existe o nome de um ídolo, de algo que o Senhor quer exterminar da vida dos levitas, dos adoradores, que se chama interesse próprio, interesse pessoal. Senhor, se eu sou um adorador, o Senhor tem que me mostrar onde está na minha vida algum poste ídolo, alguma idolatria, e eu vou limpar isso. Segundo, Senhor, se eu sou teu levita, teu adorador, o Senhor vai me mostrar onde tem esse nome poderoso que quer dominar a minha vida, chamado interesse pessoal. Novamente, Balaão está fazendo tudo que é reto aos olhos do Senhor. Consultou o Senhor disse não. Falou com o povo de novo, olha, o Senhor já me falou alguma coisa, você acha que eu vou fazer alguma coisa sem ouvir meu Deus? Balaque pode falar o que quiser, eu não, não, de forma alguma. Mas ele vai te honrar. Ó, fiquem essa noite, eu vou consultar o Senhor de novo. Ele não precisava consultar o Senhor de novo, ele já tinha a resposta do Senhor. Mas no seu coração havia um interesse. Eu não posso julgar Balaão, mas pela pessoa que ele mostra ser, pode ser que ele tenha se interessado quando alguém falou com ele: nós vamos te honrar grandemente. Muitas vezes nós encontramos no ministério de louvor irmãos que querem tocar no Glorifica Rio, mas não querem tocar no culto de segunda tarde. Encontramos irmãos que querem fazer de tudo para serem chamados para tocar e cantar num grande evento, mas não querem cuidar do dia a dia do ministério da igreja. São pessoas que só se interessam por aquilo que lhes beneficia. É gostoso tocar, então vou tocar. Irmão, nós precisamos, não, meu ministério é outro. Não é que o seu ministério é outro, é que você só faz aquilo que te interessa. Quando vamos ter vantagem, nós queremos. E é por isso que hoje nós temos o que chamamos de cachê. É por isso que nós temos muitas vezes uma festa na igreja, uma programação, um congresso, que você precisa colocar: venha, faça a sua inscrição para o Glorifica, porque nós vamos sortear uma bicicleta. Nós fisgamos, queremos fisgar as pessoas pelo interesse pessoal. O que é, olha, se você vier, você vai ser beneficiado. Olha, é o seguinte, nós vamos poder fazer isso para você. Nós vamos fazer isso. Já me falaram tanta coisa, irmão. Nós vamos te pôr na casa do presbítero mais rico da cidade. Olha, é uma mansão, você vai ficar hospedado lá. Vai ser uma bênção. O reino não é feito por pessoas que buscam seu interesse próprio. Um anjo parou a mula de Balaão. E Balaão bateu na mula: por que você não está indo, mula? E Deus abriu os olhos de Balaão e Balaão viu o anjo. E o anjo disse: Balaão, você não está vendo que a mula me viu? Balaão, a espada estava desembainhada. Se a mula não parasse, você viria e ia morrer na hora. Por que que os ministérios morrem? Por que que muitos levitas morrem? Eu não estou dizendo de morrer, mas acaba, não dá certo, some, porque buscam o seu interesse pessoal. Você já viu? A igreja não valoriza. A igreja não valoriza. A igreja, o músico não é valorizado na igreja. Músico não. Podia o pastor fazer aqui, não, ter uns assalariados e dar um salário e manter aqui, né? Deus sustenta os seus levitas. Deus sustenta, irmão. Não precisa se preocupar com isso. Quando tem alguém preocupado demais com isso, é alguém que está buscando seus interesses pessoais. Quando tem alguém reclamando que a igreja não investe em levitas, não investe nos músicos, os músicos sofrem, os músicos têm que ir para a noite, porque não tem, a igreja não valoriza. É alguém que está buscando os seus interesses pessoais. Se eu vou ao culto só porque fulano de tal está chegando, eu estou buscando os meus interesses pessoais. Se eu participo só de tal e tal dia porque enche, eu estou buscando os meus interesses pessoais. Se eu me envolvo só nessa e naquela outra área, porque é o que eu gosto, é o que eu acho que tenho que fazer, se eu não estou disposto a servir, eu sou alguém que está buscando os interesses pessoais. Esse é o nome de um ídolo que Deus quer exterminar da vida dos levitas. Senhor, eu quero ser um levita do Senhor. Primeiro, mostra-me se há algum poste ídolo, há alguma idolatria na minha vida, Senhor. Existe alguma coisa que eu estou trocando, que eu estou colocando no teu lugar? Senhor, existe alguma coisa que eu estou fazendo por interesse pessoal? Senhor, eu conduzo minha caminhada ministerial em função do que vai abençoar meu ministério ou que vai abençoar o teu reino? Segundo ídolo, interesse próprio.